risca, risca, risca. Estou chegando, estou chegando. Mando e-mail, expressão e palavras te alertando. Hip hop é o movimento, a trilha sonora é fé. Valeu a todos pioneiros, os adeptos agradecem. Mano de fé, já escutei esse som. O tempo vai passando e os verdadeiros manos continuam em pró a militância, em pró ao hip hop. Sem tititi, sem blá blá blá, esclarecendo os fatos. Tem que saber representar, preste atenção. H.aço, uma boa inspiração. E no compasso da batida, prevalecendo a rima. James, James, James, P, uma vez spray. Ei, mano, KLJ, cheguei. James outra vez, confira no replay. Um R.A.P. de responsa, te mandei. Me orgulhei e assim rimei. Riscar no som é bom. KLJ na batida é quem risca. P3 e SNJ no comando rima. Rap real da rua, realista. Qualidade é comigo, amigo, prossigo. Em dia de meu tipo, eu tipo, sobrevivo. Fui convidado pro disco, tô agradecido. É banido, me disseram que você é Patrício. Na batalha se parece, o mérito é merecido. Por isso, represento minha tribo. Você risca, eu rimo, risca, eu rimo, eu rimo. James no microfone, KLJ no toca-discos. Tim, tim, é assim que eu brindo. Hip hop nacional do novo milênio. Já contaminou o negro brasileiro. Salve KLJ e todo DJ do movimento. P3 e SNJ na rima com KLJ. Que risca. P3 e SNJ na rima com KLJ. Que risca. P3 e SNJ na rima com KLJ. Que risca. P3 e SNJ na rima com KLJ. Que risca. Alô, alô. Tá embaçado, não é o celular, mas no microfone eu pego e falo. Alô. Intencionado, inspirado de boas ações. Três sujeitos rimando, mude as opiniões. Ois. Somos nós a justiça e o potencial vem à tona. Mano de fé, muita loucura, pra mim é mó honra. Os caras que me estimulavam no passado. Hoje eu subo, canto, divido com eles o mesmo palco. E o hip hop aqui não pede sua resistência. No futuro se fortalece com novas influências. Do freestyle ao repente até o improviso. Lá vem o DJ embaixo do braço carregando os discos, as picapes, os microfones sincronizados. Começou o show agora, fica ligado. Ei, manda. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. P3 e SNJ na rima com KLJ. Risca. P3 e SNJ na rima com KLJ. Risca. P3 e SNJ na rima com KLJ. Risca. P3 e SNJ na rima com KLJ. Risca. R.A.P. significa, significa ritmo alternativo e protestante. Inexistente nos lugares mais longínquos do planeta. Vixe. Alguém está curtindo rap, fazendo parte do hip hop, grafitando ou dançando, isto é, tudo água que desce pelo mesmo cano. Limpa e pura, cristalina, limpa e pura. Daquele jeito e no compasso a rima continua. Verso após verso eu monto palavras inspiradas, poesias revolucionárias. Não desista, por mais pobre que seja, por mais difícil que seja, não é fácil e veja. Querem acabar com o vinil, não dá. Seu DJ é dom da nova era. Pra começar, irmão, estamos no começo da revolução. E isso não tem preço. Para ver a rapaziada com a mente aberta. Sem pou, pou, pou, sem guerra. O respeito prevalece, eu faço o tema. Com a negadinha que representa do meu lado sul, ABCD diadema. Uma granada na cara dos sistemas. Zumbi guerreiro, nos ajude na luta. Somos todos elos da cultura, se segura. P3 e SNJ na rima com KLJ. Risca. P3 e SNJ na rima com KLJ. Risca. P3 e SNJ na rima com KLJ. Risca. P3 e SNJ na rima com KLJ.